Angkor Wat, um gigantesco complexo de templos do Império Khmer, escondido no meio da floresta cambojana, a última lembrança de um reinado antigo. Hoje é declarado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Realmente lindo, tanto que a silhueta do templo principal acompanha a bandeira nacional com orgulho. Inicialmente, o Angkor Wat foi um templo hindu dedicado ao deus criador Vishnu, mas com o tempo, alguns elementos budistas deram ao complexo uma característica única e imperial, já que também servia como centro político e morada da realeza Khmer. A região foi abandonada no final do século XVI e a floresta tropical tomou conta, exceto pelo templo principal que permaneceu habitado pelos monges budistas. Infelizmente, a capital do antigo Império Khmer guarda muito mais que ruínas e histórias antigas. O Angkor Wat guarda também lágrimas e lamentos de todo o seu povo. O Camboja tenta com dificuldade superar a dor, mas as marcas em suas histórias são tão profundas que dificilmente serão superadas. Em várias partes do complexo encontramos ruínas, mas não degradadas pelo tempo, e sim pelo próprio homem, após a tomada do poder Khmer Vermelho, tempo em que a religião foi proibida, os templos foram profanados e milhares de monges executados. Praticamente todas as estátuas de Budas e outras divindades foram decapitadas com o intuito que o povo abandonasse sua fé e sua religião. O santuário permaneceu em silêncio, escondido pela selva até que se cessassem os estampidos das metralhadoras. Hoje, o Angkor Wat é bem preservado e atrai turistas do mundo inteiro. Mas vislumbrá-lo sem antes se compadecer com seu povo é uma ofensa.